Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews Tex. Opa, galera, tudo bem? Muito bom tá por aqui na sua rádio favorita. Aqui quem tá falando é Euronews do Tex. Estamos juntos a partir de agora e vamos que vamos com muita música gostosa. É, esse é o nosso Programe-se. Direção geral do meu amigo DJ Thiago de Souza. É o nosso Programe-se que começa agora. Tudo bem contigo? Ó, parabéns, feliz aniversário, muita saúde, muita paz, muitas coisitas boas pra você, tá bom? Vamos começar então o nosso Super Programe-se. Aqui quem tá falando é Euronews do Tex, estamos juntos a partir de agora. E pra começar super bem, primeira participação da Rafaela, Petrolina, Pernambuco. Tá filho ouvindo uma sequência super 10. Israel e Rodolfo, amor que é bom, ninguém quer dar. Seu Jorge, Alma de Guerreiro, Léo Rodrigues, Dia de Sorte. E pra fechar legal tem Jota Quest, Tudo Está Parado. Esse é o Programe-se. Programe-se. Vamos começar então o nosso Programe-se por aqui. Goiânia! Siga! Agora sim! Vamos assim? Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Como é que é? Todo mundo quer amor dentro do seu coração. Mas se é pra retribuir, fica só dizendo não. Quem que dá pra receber, essa é a realidade. Quem quiser ter um amor, tem que ter cumplicidade. É o quê? É assim que se faz. Quem sabe amar, não fica pra trás. Todo mundo bate na palma da mão. Simbora, assim, cima. Amor que é bom. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar. Simbora, Goiânia! Dentro do seu coração. Mas é pra retribuir, fica só dizendo não. Quem que dá pra receber, essa é a realidade. Quem quiser ter um amor, tem que ter cumplicidade. É o quê? É assim que se faz. Quem sabe amar, não fica pra trás. Só vocês assim, vai, Goiânia! Amor que é bom. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar. Programe-se, feito por você.

neném lá no cima quando ela olhou, fazendo amor do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou. Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou, fazendo amor. Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou, fazendo amor. Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou. Fazendo amor. Programe-se. Satélites, tudo está parado, diz aí, esperando uma palavra. Tudo está parado, diz pra mim, esperando uma palavra. A onda de calor, o protetor de tela, o acaso e o destino, esperando uma palavra. A pancadaria, o filme de ação, solo da guitarra antes do refrão. Tudo está parado, diz aí, esperando uma palavra. Tudo está parado, diz pra mim, esperando uma palavra. Fiz uma pergunta no escuro do meu quarto, e agora o mundo inteiro espera uma palavra. Toda a eternidade, o ciclo das marés, tudo está parado, esperando por você. Aqui do nosso programa, sim. Daqui a pouquinho tem mais, hein? É dois palitos. Como diz o Thiago, é o primeiro pit stop. Daqui a pouquinho tem mais pra você. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Maravilha, então, pra você ligadinho aqui no seu programa. Se estamos de volta e continua com muita participação. Agora chegou a vez da Patrícia de Oeiras, Piauí. Tá afim de ouvir um sucesso bacana, Fundúcio, do Rei Roberto Carlos. Rihanna com Diamonds.

geleiras vão derreter. O vento vai soprar, tudo pode acontecer. As nuvens vão se condensar e depois vão dissolver. Porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo. Eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva, chuva, chuva, molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Aqui no nosso programa, sim. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai tomar uma água e a gente volta já já. Hoje, quem paga o refri aqui é meu amigo Thiago de Souza. Aguenta aí, hein, moçada? Vamos tomar o refri dele e já já a gente traz mais participação no Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Oba, estamos de volta por aqui com o seu, com o nosso programa. Só pra você participar, é facinho, facinho. Basta entrar lá no nosso e-mail, indicar quatro músicas e mandar pra quem você quiser. Programe a sua, @hotmail.com ou na página do nosso Facebook. Programe-se no ar. Entra lá e peça suas músicas favoritas. Mande pra quem você quiser, que a gente com certeza vai tocar pra você curtir, tá bom? Vamos então com o terceiro bloco. É a Camila de Munhões Júnior, em São Paulo. Tá, filho, abriu som bacana com o Maná, com Jorge e Matheus. Você é minha religião. Tem ainda a MC Leozinho, toda gostosa. Gustavo Lima, balada. E pra fechar a sequência tem Jean Júlio, Oi Amor. Programe-se. Ia caminhando pelas ruas esquecidas, sem destino. Ia tropeçando em fantasmas, em anjos caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ai, amor, apareceu na minha vida e me curou todas as feridas. Ai, amor, você é minha lua, meu sol, meu pão de cada dia, me iluminando com sua luz. Glória de nós dois, até a morte.

o som. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Tira o pé do chão e vá. Canta, menino, mas tá bem malada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Canta, menino, mas tá bem malada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Se você voltar e depois namorar, curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular. Músicas do ouvinte, programe-se. Oi, amor, como você tá linda. Pra você o tempo não passou. Diz pra mim como tá a sua vida. Fora o seu cabelo, o que mais mudou? Será que sente falta dos meus beijos? Será que ainda lembra do meu cheiro? Eu quero saber se ainda resta um pouquinho de mim em você. Será que vez em quando ainda chora? Ou desencanou da nossa história? Eu quero saber, mas enquanto pensa eu vou te dizer que toda noite ainda choro. O nosso amor a Deus imploro. Eu peço por você pra não me esquecer. Trouxe comigo uma aliança. Se ainda resta uma esperança, diga sim pra mim. Me ajude a dar pra nossa história um final feliz. Oi, amor, como você tá linda.